apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pro grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos dos apaixonados. Em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou o quadrado, mas quando me entrego a uma paixão eu sou mesmo assim. Pode até falar quem quiser que eu sou o quadrado, mas quando me entrego a uma paixão eu sou mesmo assim. E quem gostou levanta a mão e faz barulho aí. Demais! E aí? Bom, hein? O resto é conversa. Dá uma olhada. Dá palma na mão assim, vem! Amar é andar de busão no banco de trás abraçado. Amar é comer junto miojo no mesmo prato. Amar é dividir um cachorro quente no bico, fingir que é jantar chique num restaurante granfino. Amar, pode ter certeza, não tem nada a ver com dinheiro. Amar é coisa de pele e quando pega não tem jeito. Amar é dividir um chiclete que resta no meio. Amar, a gente sente de cara no primeiro beijo frio. A gente dorme de conchinha no só coberta. Calor, põe pra rodar, põe o 3, o ventilador. Isso que é amor, o resto é conversa. Isso que é amor, a gente se olha, se encosta e se pega. Isso que é amor, o resto é conversa. Isso que é amor, a gente se olha, se encosta e se pega. Amor é assim, ó, assim, ó, assim, ó. Amor é assim, ó, assim, ó, assim, ó. Na viola é assim, ó, assim, ó, assim, ó. Na viola é assim, ó, assim, ó, assim, ó. De conchinha no só coberto. Calor, põe pra rodar, põe no 3 o ventilador. Isso que é amor, o resto é conversa. Isso que é amor, a gente se olha, se encosta e se pega. Isso que é amor, o resto é conversa. Isso que é amor, a gente se olha, se encosta e se pega. Isso que é amor, isso que é amor. O resto é conversa. A gente se olha, se encosta e se pega. Isso que é amor. Ai, ai, ai. Amor é assim, ó, assim, ó, assim, ó. Na viola é assim, ó, assim, ó, assim, ó. Na viola é assim, ó, assim, ó, assim, ó. Promete que vai ser só minha, promete. É impressão minha, um sol brilhou mais forte quando olhou pra mim. O brilho desceu das estrelas e no meu olhar ficou até o fim. É impressão minha, ou metade do meu peito mora em você. Se o mal chegar, entro na frente pra te proteger. Chamarei por mil e um motivos. Vão perguntar baixinho ao pé do ouvido. Promete, vem. Promete ler meus pensamentos, decifrar o meu coração. Porque só assim vai saber que minha vida inteira está em suas mãos. Quebra tudo, pejora, verra, esqueça essa fona, meu parceiro. Demais assim, ó. É impressão minha, o sol brilhou mais forte quando olhou pra mim. O brilho desceu das estrelas e no meu olhar ficou até o fim. É impressão minha, ou metade do meu peito mora em você. Se o mal chegar, entro na frente pra te proteger. Te amarei por mil e um motivos. Vou perguntar baixinho ao pé do ouvido. Promete que vai ser só minha, que vai me entender no olhar. Promete que vai visitar os meus sonhos de noite à luz do luar. Promete ler meus pensamentos, decifrar o meu coração. Porque só assim vai saber que minha vida inteira está em suas. Canta forte assim. Promete que vai ser. Promete que vai visitar os meus sonhos de noite à luz do luar. Promete ler meus pensamentos, decifrar o meu coração. Porque só assim vai saber que minha vida inteira está em suas mãos. Porque só assim vai saber que minha vida inteira está em suas mãos. Quem gostou, joga e grita, vai! Atenção, atenção, atenção. E aí? Gostoso? Quer? Tá querendo? Joga na palma da mão e vai. Apaga a luz e vem, vem se deitar, meu bem. Já pego o cobertor pra me cobrir de amor. Deixa prever no mundo pra não ficar escuro, pra eu poder te olhar enquanto eu te beijar. Não olha assim, que eu não vou responder por mim. Vou te chamar. Comigo traz o seu perigo. Nós é a fogueira a noite inteira. Vim lá já comigo traz o seu perigo. Nós é a fogueira. O nosso tempo é hoje. Já pego o cobertor pra me cobrir de amor. Deixa tremer no mundo pra não ficar escuro, pra eu poder te olhar enquanto eu te beijar. Não olhe assim, eu não vou responder por mim. Vou te chamar e quero que se prepare. O nosso tempo é hoje. Quero que se prepare. O nosso tempo é hoje. Tá já comigo, traz tudo. Seu perigo, nós nessa fogueira a noite inteira. Viva já comigo, traz o seu perigo, nós nessa fogueira. O nosso tempo é hoje. Viva já comigo, traz o seu perigo, nós nessa fogueira a noite inteira. Viva já comigo, traz o seu perigo, nós nessa fogueira. O nosso tempo é hoje. Gente, essa música aqui, eu acho ela a coisa mais linda do mundo. Vê se vocês gostam. O nome dela é Parede Branca. Assim, ó. Quero ver todo mundo na palma da mão, com a mãozinha no céu, assim, vem. Não adiantaria se eu mudasse montanhas de lugar. Não adiantaria se eu fizesse nevar pra você. Eu não existo e ponto pra você. Eu não existo, mas eu não vou sofrer por isso não. Mentira, eu vou sim, mas não na sua frente. Mas não na sua frente. Você me vê como uma parede branca. Me vê assim. Você me vê como uma parede branca. Me vê assim. Aponta pro céu assim, vem. Não adiantaria se eu mudasse montanhas de lugar. Não adiantaria se eu fizesse lembrar pra você. Eu não existo e ponto pra você. Eu não existo, mas eu não vou sofrer por isso não. Mentira, eu vou sim, mas não na sua frente. Mas não na sua frente. Você me vê se eu mudasse montanhas de lugar. Não adiantaria se eu fizesse levar pra você. Eu não existo e ponto. Lindo demais. Simbora então, assim vai! Joga a mãozinha no céu, assim todo mundo vem! De um lado pro outro, cantando junto comigo essa canção que é uma das mais importantes na minha vida. Assim. Quando me sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos. Bem forte assim, vem. Não dá pra explicar. Qual a sensação? Vai! Palavras estão dizendo a todo instante. Tudo. Sinto só, te faço mais presente. Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos vou pra outro mundo, outra constelação. Não dá pra explicar ao ver você chegando, qual a sensação. Nossos corpos se conversam por horas e horas. Sem palavras estão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. Eu não preciso te orar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, tudo, tudo que eu preciso. Estão dizendo a todo instante um pro outro. Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá, você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te vivo. Eu vivo vocês demais. Lindo demais! Eu que vivo vocês. Essa aqui eu quero pedir que vocês cantem bem forte. Porque eu tô precisando que multiplica, viu? Multiplica a mulher na minha vida! Simbora! Na palma da mão! Tchau. Eu acho que já tá na hora de alguém se apaixonar por mim. Só acho, só acho. 7 bilhões de pessoas no mundo e eu aqui sozinho. Tô fraco, tô fraco. Toda tampa tem panela, tudo pé uma chinela. Cadê o meu, cadê o meu? Dizem que tem 7 mulheres pra cada homem. Tem gente com 14, porque eu tô passando fome. Yeah. Senhor, multiplica, multiplica. Enche de mulher na minha vida. De mulher na minha vida, facilita, Senhor, multiplica, multiplica. Enche de mulher na minha vida, enche de mulher na minha vida, multiplica, Senhor, multiplica. se alguém se apaixonar por mim. Só acho, só acho. 7 bilhões de pessoas no mundo, eu aqui sozinho. Tô fraco, tô fraco. Na palma! Toda tampa tem panela, todo pé uma chinela. Cadê o meu, cadê o meu? Dizem que tem 7 mulheres pra cada homem. Tem gente com 14, porque eu tô passando fome. Yeah. Hey. Senhor, multiplica, multiplica. Enche de mulher na minha vida. Enche de mulher na minha vida. Facilita. Senhor, multiplica, multiplica. Enche de mulher na minha vida. Enche de mulher na minha vida. Multiplica, só vocês. Facilita, Senhor. Multiplica, multiplica. Enche de mulher na minha vida. Enche de mulher na minha vida. Facilita, Senhor. Multiplica, por favor. E quem gostou, levanta a mão e dá um grito aí. Eu gravei uma homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Escolhida dessa vez, eu quero oferecer a todos vocês que vieram com seus amigos aqui hoje, a todos vocês que vieram acompanhados dessa pessoa tão importante, que faz tanta diferença na sua vida. Pega na mão dessa pessoa que tanto significa pra você. Olha no fundo dos olhos dessa pessoa, que essa aqui é uma homenagem à amizade, um sentimento, um dos sentimentos mais puros que existem, sem dúvida nenhuma. Mais que amigos, assim. Não é preciso mais adormecer pra sonhar com um anjo descendo do céu. Basta você perceber que sou mais que um amigo fiel. Sou aquele que traz a alegria de Deus e a entrega direto ao seu coração. E com você vou sorrir e chorar, lado a lado vamos caminhar. Quando de ajuda você precisar, dou minha vida pra te resgatar. Esse é o desejo de Deus. De hoje em diante o seu anjo sou eu. Tenho asas e nem sei voar, mas o que o mundo não pode, eu posso te dar. Vou te mostrar o caminho de Deus, só Ele pode te santificar. Quando de ajuda você precisar, dou minha vida pra te resgatar. Esse é o desejo de Deus, de Deus. De hoje em diante o seu anjo sou eu. Sou muito mais que um amigo, sou um anjo que o Senhor enviou. Pode gritar para o mundo, sou um anjo que o Senhor enviou. Sou muito mais que um amigo, Quem gostou, joga e grita aí, vai! Quem aí vai querer ser minha nega aqui hoje? Simbora! Me joga na palma da mão e vem! Tchau, tchau. Quem aí vai querer ser minha nega aqui hoje? Assim, ó! Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mas aquele sonho que era meu, descobri não era seu, é, não deu. E aí? Não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Um volta e vem viver. Joga a mão no céu e canta assim, vai. Nega, chega junto, vem me amar. Vem cá, eu já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra você bagunçar, nega. Nega, saudade nunca é sossega. Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mas aquele sonho que era meu, descobri não era seu, é, não eu. E aí? Não deu certo quanto a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver. E na palma da mão que eu quero ouvir. Nega, chega junto, vem me amar. Vem cá, já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra cê bagunçar. Nega, saudade nunca é sossegar. Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Joga na palma da mão assim, e canta assim, Brasil. Nega, chega junto, vem me amar. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra cê bagunçar, nega. Nega, saudade nunca é sossegar. Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Vocês, minhas negras, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado por fazerem parte desse sonho, dessa festa maravilhosa, trazendo essa energia incrível. Joga a mão no céu assim. A gente fez tudo isso, construiu esse mundo só pra vocês se sentirem bem, pra vocês serem felizes. Obrigado por me acompanharem em todos os momentos da minha carreira. Um beijo no coração de cada um dos fã-clubes que vieram aqui hoje. Toda a banda, toda essa equipe maravilhosa que me acompanhou. Joga champanhe na galera aí, rapaz. Eita! Gente, obrigado! Fiquem com Deus! Que Nossa Senhora Aparecida proteja cada um de vocês. Acredite em seus sonhos, sempre com Deus à frente de tudo. Eu amo vocês!